Sabe que eu te deixo forte, aí no escuro e nós pode rebolar. Tirei o short, se amarrou no meu decote. Sabe que eu te deixo forte, aí no escuro e nós pode rebolar. Tirei o short, se amarrou no meu decote. Sabe que eu te deixo forte, aí no escuro e nós pode. Toma, vai novinha, sem se apegar. Toma, toma, vai novinha, não vou namorar. Toma, toma, vai novinha, ai, ai, ai. Que nós tá em outro planeta, né? É só mais uma do trio MCW, DJ Dage e DJ L7 da ZN, tá?